Portal do Um abraço, Rocha. Cabeção! Tops da Ruxadeira. Arley, essa é pra você, viu? Atualizada! Repertório atualizado, agora presta atenção como a gente fez. Tá chegando São João, quem vai vai Bicuí aí? Quem vai curtir o São João de Bicuí? Vamos aquecer! Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão, jogou. Mas a malandragem gosta assim, ó. Essa malandra, muito sapeca. Só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, vau, vau, vau, nos horários. Fica louquinha, e então vem sentando aqui. Essa novinha, muito sapeca. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vau, vau, no fuso horário. Fica louquinha e conquista. Fica aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, vai, rola no chão. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai no chão. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai no chão, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai no chão, senta aqui. E aqui não. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão que voou, vira e conquista subindo. Essas malandras, muito sapeca. E só quebrar, só quebrar, só quebrar, vrau, vrau, vem pra favela. Fica louquinha, no fuso horário, senta aqui. Essa malandra, muito sapeca. Só quebrar, só quebrar, só quebrar, vrau, vrau, vem pra favela. Fica louquinha, é só na maldagem. A menina da favela, o hit é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Lá vai, e vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E vai no chão, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai no chão, senta aqui, senta aqui. Chora, meu! Tutu pé! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai no chão, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai no chão, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Rapaz, que negócio gostoso. Você viu a montagem?